para. Salimos de unos ergonomías del cerro. Voo 642, chama Centro Recife, frequência 1685, alternativa 1245. Centro Recife, 1685, 1245, bom dia, voo 642. Bom dia. Zero C Flyer 1 at 51, contact Salvador Push Control Frequency 120.8. 120, have a nice circle visor 4069. Eco Bravo Delta Indy, esse é beat. Tem a trajetória de saída. Mantendo. Antônio Salvador, bom dia, Azul 4208, a série. Azul 4208, a sua identificação. Chegada a Mari, desse Mantendo 050. Mari 50, 08. Start operation 2, good morning, Azul 4069 and airborne, passing now 2000, out of departure, checking in. 4069, climbing to flight level 360. Clear to climb for level 360, Delta 69, Azul 4069. Tiger foi Bravo autorizado da remota 14 com a posição 09. Obrigado, será informado ao pé. Número 607, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 90 graus, 09 nós. Ele decolagem no 0, no 607. Oi, Salvador, muito bom dia, 35 no 7, posto cidadão do 0, pronto. Só 35 no 7, após o início da corrida do Bang da Gol, autorizado ele manter pistão no 0. Após início, autorizado agora em manter 35 no 7. Chama Centro Recife, 12685, alternado no 2545. 2685, 2545, bom dia, bom serviço. Bom dia. Salvador Gol 897, instruções para o táxi, tem 109 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, Altena Campinas. Gol 1897, autorizado táxi via Índia, ponte cara chama Torre 1186, ajuste altímetro 1018. Via Índia, no ponte cara 186, ajuste 1018 para o Gol 1897. É 0 vila. 6-0, Gol 1-0-7. Venha para a retaguarda, autorizado inicial pushback, chanson para ataque. Espatão, companhia, está autorizado. Gato, sai cargo 9832. Sigado, está 9832. Isso é que fala mesmo. Liga, sonar, estamos para ataque. Ataque 5 milhas. 220, 25 milhas, sente, gol 607, nível de giro. Torre, o gol no 897, ponto de espera, pronto. Gol no 897, ali, mantém pista na zero. Ali mantém o gol no 897. Paulo, bom dia, estou passando mais um grande informe. Prossiga, Mike Bravo Uniforme. Dá uma andada mais perto entre a informação Índia. Começou 220 para Sierra November, 100 milhões. Ciente, a informação em curso é Índia, vai copiar. Da Índia, mesmo só. Fecha o controle 1208. 1208, bom dia. Olha, rodador 3597, decolado na 64. Então 3597, contato radar, sobe e mantém nível de voo 380, vigilante. 380, 3597. Notar-se 1 autorizado para a taxi e a Índia quando está na sua torre, 1 8 decimal 6, a gente tem o número 08. Índia, ponto de 18, meia, voo no 7-1-5, ponto de 1 to 5 decimal 1, FNAVO 133 decimal 25. 1 to 5 decimal 1, FNAVO 123, 133 decimal 25, Azul 4069, have a nice work, bye bye. Bye. 5-4-3-4-3, puxa a chama-ataque. Oi, bom dia, gol no 7-1-5, ponte, espera 1-0. 1-7-1-5, ali, mantém pistão no 0. Mantendo 0, gol no 7, eu mantenho. Vai gravar uniforme, escuta. O plano que veio com o transponder, conjuntando em contato com o do município com o plano de voo para retransmitir em um plano, e eu não posso autorizar seu transponder. Tá positivo, tá aguardando mais prazo, tá? Ajuste 2000, autorizado, final na 0, 4208. Tornador total 9910, informação Índia, perdeu contato com o Recife. Total 9910, acione identificação, chegada a Mari, desse mantém o 050. 050, identificou na Mari, solicita um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Livre desvio à esquerda, total 9910. Livre desvio total. Gol no 607, Centro Recife, gol no 251, alternado no 3325. 351-3325, gol 1607. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1897, cruzando 2600, no terceiro Adael. Gol 1897, sobe e mantém nível de voo 360, contato radar vigilância. 360, autorizado 1897. Controle, após o desvio total, autoriza voar na prova de TAP? Autorizada. Obrigado. Pronto para o táxi, com 73 a bordo, 4 horas de autonomia, e altera um Salvador. Teve decolagem 190, gol no 715. 1918, meia, última chamada 08. Para 10, e chamará a torre 286-5594. Já foi retransmitido, eu tô só aguardando agora a autorização do seu. Cargo 9832, pode ser 190, pronto. Avisa 9832, Alinha mantém pistão 0. Alinha mantém 90, 9832. No 715, decolada 03, me controle no 208. 208, bom dia. Salvador, gol 1795, bom dia, na sua escuta. Gol 1795, contato radar, sobe mantém nível de voo 360, vigilância. Vigilância até 36. Salvador 32, autorizado a decolagem vista na 0, vento 190 graus, 09 nós. Teve decolagem na 0, essa carga 9832. 60, alterno no 28, décima 8. Centro Recife no 260, alterna 1288, bom dia. Bom dia. Zucoto 208, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 6. 18608. Azul, azul 4208, 2 milhas do externo. Azul 4208, custo de aproximação, reposta em esposo, baixada e travada. 8. Salvador, bom dia, Felipe 5594, ponto de espera, pronto de decolagem. Felipe 5594, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera da 10, 5594. Quatro 208, reposta de esposo baixado e travado, visual com a pista. A visual, azul 4208, baixou e travou. 3, 153, sem informação ainda, autorização para Leão. São 3, 153, está pronto. São 3, 153, 3 autorizado Galeão, nível de voo 380. Galeão, peso 10. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5160. Ok, 380 autorizado via para o Galeão, via o piso 10, decorada 10, com curva direita, nada é o Leda. 208, é o controle, 5160, pode só confirmar após Leda qual a posição? Pistão 3153, após Leda, a posição é Bridge, Bravo, Romeu, India, Delta, Eco. Ok, Bridge, vai voar após Leda, pistão 3153. Pistão 3153, localizamento correto, chama o ponto para acionamento. Pode chamar. Sete chama Centro Recife, é em 1251, alternada no 3325. 1251-13325, gol no 897. 14208, informação adicional, informa pista molhada. 108. Fizeram decolando 97, curva direita, sai da arco. 5165, transponder 208, o controle, mais bravo então. Qual é o POB? 06. 06, paramento de táxi, torre 1862, mais bravo no espalho. Salvador. Aqui, ó, 1865, 76. Graças, bom dia. Passagem do tráfego da Azul, alinha e mantém, 5594. Quatro dois zero oito, no solo 08, limpe espinha direita, chama o solo 1209. Chamando 219, Olivar, 4208, bom dia. Livre 5504, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Livre decolagem, 5594. Oi, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, pro azul 4208, obrigado. Autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, então 3153. Se é 1260, alterno 1288. 260 e 1288 é Centro Recife, com voo 1715. Obrigado, Maria. Bom dia. Lopes a cargo 9832, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. dia, trip 5514 mantenha reta na saída Pucã. Trip 5514, sobe para o nível no 50, vigilância radar. Ascensão no 50, vigilância 5514. Pau 9990, complete final, chame turno 18 decimal 6. 18 decimal 6 total. Salvador, total 9910. Total 9910, continua aproximação. Reporte frente pouso baixado e travado e visual com a pista. Reportará. Já está visual, total, meu presente. Confirme baixado e travado. Afirmativo. Total 9910, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 200 graus. 08 nós, que legal 10 no 8, informa pistão molhada. Ciente, autorizado pouso pistão 10, total 990. Total 190 graus com 10 nós. Quente. Taxi são 3153107 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Campinas. Turno 107. 107, sim, destaque, parte 1 no Índia Alfa, pode ficar dando 0 toa e 1 no 8, meia, tio. Ok, pátio, Índia, Alfa, Pantera, chama a torre, 118, meia, 118, meia, tá na 3, 153. Confirmando, 0 no 8, acho que está 3, 2, 3, 1, 3. Tal 9910, no solo 15, liga pista pela direita, chama o solo 1219. 219, total. Total 9910, livrou na 6. 990, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 08. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 08, total 990. 5-4 da Trip, voo em Aracaju. Direto Aracaju, 5-5-4. Autorizado Recife 310, Perisco 58. Decola 10 com a esquerda, Puca com Aracaju. 1208 controle, só confirmando o transponde 5155. Afirmativo, só confirmando. Puca transição Aracaju, chama pushback acionamento. Puca transição Aracaju, reporta ali para o push acionamento. Contato radar, sobe para o nível de voo 380, serviço de vigilância.